Tchau. Vamos dar um show. Agora é com você. Plays the best. Solta o pancadão, meu DJ. Bota Dali, DJ Anderson. Olha o índio. Joga o bracinho pra cima, bracinho pra cima. Joga e joga e joga. E só quem dá solteiro, joga o bracinho pra cima. E só quem dá solteiro, e só quem dá solteiro. Jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando. Quem é que acredita no papai do céu? Aí deixa esse bracinho lá em cima. Jogando, jogando, jogando. E joga o bracinho pra cima. Jogando o bracinho pra cima. Thiagão, diga. Já passou da meia-noite, hoje tem reparte a ganha! Hoje o bicho vai pegar, Anderson. Hoje o bicho vai pegar. Repá, Remo e Paysandu. Tu já pode dar teu palpite aí, Anderson, hoje já? 2-0 pro Paysandu. Eu acho que é 3-0 pro Paysandu. Só que é do Paysandu, dá um grito aí pra mim! Muito fraco, acho que a galera não pode passar energia positiva pro Paysandu aí, né? Será que a torcida do Remo é a maior em Barca Arena, Thiago? Será que é do Remo que é a maior? Cadê a torcida do clube do Remo aí? Galera do Leão, jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Galera do Leão, na palma da mão, assim, Remo! O Paysandu é a maior mesmo, Thiago. Sem te falar, rapaz. E quem é do Paysandu vem cantar comigo assim, ó. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Essa galera tá aqui, tá hoje. Bem repabas também. Bem a pressão do gordinho do Bajara, meu irmão. E agora só quem nunca traiu na vida, joga o bracinho pra cima. E joga o bracinho, bracinho, bracinho. E joga o bracinho, e joga o bracinho. Tchá, tchá, uou, uou. Vambora aí, doida. Vambora aí, doida. Vambora aí, doida. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te puxa! Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco. Doido da Bacarina! O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também caldinho pressão. Tá malho o beat, tá pra trás. É o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica. Dá-lhe, meu índio. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o. Joga a mãozinha pra cima. Yeah! invadindo, meu irmão! Puxa! E ame quando não merecer. Ei, você precisei acordar. Era tudo pra mim. Até eu recordar. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Tia Vera Brani também, a menina! Alexa, tropa da Aristides detonando o Bode Grêmio, meu irmão! Alô, Fortuna! Aí, Fabinho! Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Nossos invictos também por ali, nesse com a gente. Um super abraço pra vocês, obrigado pela vida, viu? Olha, Tiaguinho, pra cima, garoto! Não nega pra nós dois e me entender. Vasculari Guizinho, no Bora, Salamara aqui do lado do Guerreiro. Fala Roberto, você também parceiro, toda a Fortuna, os Mutantes por ali. Banda batidando Melody. Badiu! Melody, Sus. Parceiro John por aí, detonando o Badiu! Aí, Nida Nike, o Ney, hein? Hoje sonhei você, precisei acordar, era tudo lindo. Tô passando Borrachudo, lá no bairro da Betânia. Abraço, Borrachudo. DDD, a Mega Animal, Jabaité. Sonhos com faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Equipe Cachaça, Michelzinho, um abraço! Nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Risos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido que não. Rainha no Beco! Cada bem no bonde dos 50, até o nome do gelo! Os pés excêsimos, Félix! Ney, Dudu! Galera de Iabá e Detuba, hoje curtindo o Guerreiro em Barca Arena! Diz por quê? Diz que pensa tanto em mim. Parceiro Miguel da Songa vai estar aqui com a gente, Anderson também! Diz que tá. Alô, Miguel da Songa, um super abraço pra você aqui com a... Ele falou que vira e já tá na área, meu irmão! Sabendo de tudo, tô lendo. Inclusive, ele é patrocinador do programa Dudu Chá. Alô, Miguel da Songa! Diz que você curtiu, tô seguindo você. E aí? O que é que a gente vai fazer? Rui Pires patrocina o Gordinho. Diz aí. E aí, DJ Sandrinho Mix, hein? Eu também. Dia 16 é nóis no Tietê, a Baitetuba, meu irmão! Vai! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi... Denise Pacotinho, beijo do Gordinho, a Suene Brasil! Na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Joga o bracinho pra cima e doida. Embora na pressão, embora na pressão. Embora na pressão, bora, bora na pressão. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Pega o sacinho. balde, pego o gelo, Red Bull e Black Label. Pego o balde, pego o gelo, Red Bull e Black Label. Joga o bracinho pra cima, tá acabando de chegar. Só quem tá solteiro, quem é sincero, jogando lá em cima. Olha a pegada dos moleque, sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melody! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Life. E aí, Marcelinho? Marcelo Lucas, Braguinho também, Lujan. Ficha de Matheus, Juninho Pio. E, é uma... e a família toda de boa. De jeito, tô... Mais o Leozinho da família GP por ali. Fala, Leozinho. Esta é nossa, quando eu sair daqui. Dio Elson. Tô assim, eu vou curtir. Tá toda a galera, os Vingadores também por ali. Fala, Dio. Pra cima de uma. Ligado, só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa. Olha o poderoso Bigodão. Aí, Bigode! Vai no Badala, só vê a... Próximo sábado é nós do Coqueiro Parque Clube, meu irmão! Red Bull e Black Label, pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label, é os canalhas. Amigo Ney da Nike, Rangel aqui do ladinho, sua mania! Que louco, então é 20. E aí, Rui Pires? Mudar eles vencer, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. É DJ Melly! DJ Melly na produção. E aí, no Pop! Voz, é nóis, moro! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label, pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label, é os canalhas. O comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike no gordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir. Olha a pressão dos gordinhos, garoto! Como é que é? Vai! Só Rita Singer. Na pressão, bota, bota na pressão. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho. Os coleguinhas aqui do ladinho, sou Solamone e Thiagão. Meu amigo Mamute, a fortuna já vai ter por aí também. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro. Bora, Matheus, você pra aqui, o Vaca dos Anjos da Noite. Minha amiga Taca aqui do ladinho, sou Solamone. Pra cima, mano, bora. Meu amigo Poça, Larissa. Bora, Matheusinho, bora, Matheusinho, pra cima, bora, né? Deixa atendendo no escurinho. Deixa atendendo no escurinho. Vem, bora, bora, Cleitinho, Cleitinho, Cleitinho. Meu amigo Adriano do Salão dos Gêmeos, Adriano. Bora, Rogério, pra cima, meu Dalit. Bora, abenço, bora, detona, detona, detona, detona, Queen. Quem sabe canta, canta aí, ó. Eu tenho sorte de... Eu tenho sorte de amar. E o quê? Você é puro como o ar. Quem sabe canta bem alto, Maquerena. Minha vida, meu amor. Eu tenho... Você chegou, o seu presente. Bora, babá. Que Deus me deu, te amo tanto. Bora, Rui. Anjo meu, tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Mais uma, mais uma. Sorte. Quem tá solteiro dá um grito! Hoje eu sou o resultado do céu. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flor. Balde de ouro. Será mercenário. Que errei em ter te amado? Quem sabe canta dos colados, bora! Eu te amei, mas você não levou a sério. Fala, meus lisos! Um super-herói, tenho sentimentos nenhum. Sincero, deixa esse bracinho lá em cima que eu quero ver, meu irmão. Quem nunca traiu na vida dá o grito. Bora mais uma. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do... Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor, e em nome desse amor, se preciso, me sabe cantar, mano. Até a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tud Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem mais. Você sabe canta, canta, é ao vivo, ao vivo, bora! Sei que não posso me apaixonar. Fala, Biruta! Gente, o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Você liga pra você. Vai melhor pro nosso amor. Não valeu pra você. Canta pra mim, canta pra mim. Só não nega pra tá me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil! Agora a chapa vai esquentar, hein? Pega o sax e vem mexendo! Pega o sax e vem mexendo! Chora! Também o cara de pau, Michelzinho e a equipe cachaça por aí também! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label! Red Bull e Black Label! Também com a gente, um super abraço pra vocês. Nossa, sem bancada, sempre com a gente. Alô, Brás, alô, Matheus. Senta bem, vai. Vini, Murari, dono dos Pirudas. Próximo sábado é nós lá no Coqueiro Parque Clubinho. Todo dia e te penso e não canso de te dar a mão. Vai, Tereza. Você é a Jorlene, Murari. Alô, Breninho! Mas tu és um guerreiro. E esse tuchão é meu vício. O meu vício, meu vício. Amigo Alisson. Meu vício. Caramelo, Vaca, meu amigo Gil, Sandro, tô na Gomesinha aqui no Tuxala, Andrezinho, Brasil, Roberto, dos Mutantes, o Ney da Nike, meu John da Hadley, meu alô, seu Crenço! Meu vício, tu. Banda! E aí, Thiaguinho também daí com a gente, Anderson? Alô, Thiaguinho, um abraço pra você, Giovanni Oliveira. Tá o tribo ali também, Guaiô, o barquinho por ali. Vai! Pois a mulher, Tia Vera, eu sempre desejei. Bonita, nega, linda, eu te amo. Eu não me importo de deixar tudo por ti. Contigo eu sei que posso confiar. Fala, família Nike, Evangel! Começo todo dia e te penso e não canso de te. Meu amigo Rui Pires, patrocinador oficial do DJ Anderson, ele se amanina e braria. Ei, Nina. Vamos que vamos, Nina, bora. Aqui você é nós. Família Pires pra cima. Tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Meu amigo Pirulito, a professora Dilma. Meu amigo Dino, por aí, Solamânia. Um abraço pra você. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Avisa tua mãe, avisa teu pai pra gente casar. Alô, Belly! Berg, você por aqui, marcando presença. Tá o Bruno Brali, Solamânia. Ó, Bruninho, Daniel, fala Daniel. Bora, pirulito, pra cima, maninho. Vamos lá. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver do fora, seu Cristo. E entre nós. Amigo John na regra, lembra, John? Oh, my love, você é meu desejo. Olha aí, Roberto. Nesse momento, quero te dizer. Oi, Ney. Meu amor. Meu amigo Carlos, o Luiz, a Keila, Robson, o Davi. Os descolados da matriz. Assunto. De volta no Guerreiro. Você, querida. Aí, cacique Kim. Agora voltou o cacique. Parceiro Bruno da Fribolja! Bota na pressão. Vou te assumir. Meu amigo Cleiton Mandojo, Willy, Willy Oliveira. Tô na minha cúpula aqui do Lajinho. Para que Cleiton! Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade. Vem aí, meu parceiro, Rai da Faixa! As novinhas ficam loucas quando a águia dá lhe a picada. É o pop. Joga o bracinho pra e cima, bacarina! Fala, meu parceiro Fabrício, Marguinho, Fabrício! Toma bicoda, toma bicoda, toma, toma, toma. Michel na cachaça, vai, Michel, vai! Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bora, Tobe! Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum! Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa. Nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostoso. Meu amigo particular David, o Miguel, sou a mana aqui do Bajara hoje. Abraço também aqui a Nhane, a Damião. Meu amigo Daniel, os amigos da Curtição Detonar. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. É DJ Mary. DJ Mary na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? As novinhas ficam loucas quando... O DJ tá muito louco. Te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Amigo David, irmão da Baitezinho, sou a Mário Brasil do Ladinho, Michel. Começar. Amigo Dalvan Lopes, a sua primeiríssima. Ariguezinho do Dola detonando, meu irmão. Vai, vó, pega ela, dá tatal de pau na cadela. Pra aí o Aston, o Aston Júnior. Nosso parceiro pra segurar, um abraço, Aston, pra você. Obrigado, hein? Moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, moleque, bom, vou falar. E aí, meu parceiro, tá aqui, se estagioso. Tá gravando, Jusso, vamos lá. É do nosso bonde, vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo. É, sem graça. Bralha, super cafezal, detonando o Bralha do ladinho, sou a mania. E a minha Denise, pacotinha, mano, Denise. DJ Ronaldo Maresia, sucesso. Coração é seu, e ele é todo seu. Bora, Tia Vera. Vamos lá no cartório passar. Meu amigo Maurício Daltino, sombra Maurício! Manda! DDD! A GDA! Aí, motora Leandro, vai pra cima, mãe! Você me amou e eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar. Judiei demais você. Meu amigo Caiqueira, meu amigo Alanzão, toca comitiva! Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho! Fiz muito mal, acordei, Família sem mancada, sempre arrebentando, meu irmão! Vou voltar sem noção, tô aqui. Meu amigo Fabrício, bora pra cima, maninho! Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório, passa. Nosso amigo Bruno Guerreiro, JP, toda ela sem mancada aí do ladinho. Abraço pra vocês, Padre! Você vai conhecendo a galera da Mânia. Vem aqui as gatíssimas Andréia Reis. A gatíssima Andréia Reis, curtindo o Tuxava. Canse de valorizar. Judiei demais, você sofria. Dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal. Acordei e caí na real. Vacilei, fui boba sem noção. Tô aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório passar. Considerado Anderson, considerado o gordinho no 18. Bora pra cima! Vai, Golino, mostra seu poder. E a mulher ela de Bacarino! Vai, uma vai! Bora, Tiaguinho, bora! Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. Bora, Fabinho Mamute! A metralhadora. Tra, tra, tra, tra, tra, as que comandam vão no tra, tra. MC Gesso aqui do ladinho, bora, Gesso! Tra, tra, tra, tra, tra. Meu amigo Jobson, JF Farias, Daniel, Roxo Band dos Alucinados de Bacareira. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. E os que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, oh, oh. Dá salinho pra mim. É vingadora no comando, vai. Oh, oh. E aí, meu parceiro Coxinha? Paredão zangado, grave tá batendo. Grande coxinha na área. A corneta tá doendo. Ele tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Pega a metralhadora. Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar no... E aí, meus lisos, pra cima! Pé, baile de favela, que a Mar... E o Matheus, é. Favela. Amigo Braz, um abraço pra você, Braz. A galera do Maranata. Menos... Vai, vaca! Oh. Bora pra cima, Uninho! Elisa Maria é baile. Jean Correia, tá na área. É Jean. Casal é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. A Mari, Sandra, Luana, Maraca. DJ Anderson. Pancadão do Barbolândia, equipe Panema. Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado. E aí, meu parceiro JB! Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Meu amigo particular Canivaldo, tô na família Balde de Ouro, tava o Jorge, o Brali, DJ Giovanni Oliveira, DJ! É correria. Foi botar o Nike no pé. Meu amigo Ney da Nike, ele Rangel, toda comitiva aqui do ladinho. Família Beco da Morte, um abraço. Meu amigo Naldo, batata na meta. É do metal, do vício. E eu controlo tudo. Tuduzinho, alumínio. O Fernando, alô, Joãozinho, pra cima. Oi, tá de ousade pra neném. Hoje tem ousade de swing. Alessandra, Nayane, Torinho. O Pepe, o Bruno, Felipe, Jogo. Rosana, neném. Curtindo o Guerreiro. Não sabe que é importada. A combinação perfeita, meu jeito bandido te deixa excitada. Tudo é que o bom de tá. Só os passos no dia a dia. Isso sim que é folgar de verdade. No chá, no iate, com várias bandidinhas. Alô, família GP, bora, Leozinho. Eu de Camaro. Joelson. A periferia. Ronho do bonde dos metrais. Um moço rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. dia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Esse dia tinha nosso pão. Tem peixe e o direito tá cheio de... Você, você! Daiane Souza, no Pantoja. De carro. A Jarlene curtindo aqui o do Chava. Te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só para... Meu amigo Pepe de coração, bora Pepe! Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Traz bebida pras gatona, deixa elas malucona. Camarote, área VIP, baladinha monstra. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Final de semana, só aventura. Fluxo também, se tem malada, casa lota. Quem é que tá solteiro, dá um grito. You make me feel. Bora. Cadê a torcida do Paysandu aí, jogando pra cima, pra cima? Será que não veio o Paysandu hoje pro Bajara? Já passou na meia-noite, hoje tem repá no Mangueirão. Será, será mesmo, será? Será que a torcida do Paysandu vai detonar hoje? Ei! Cadê a torcida do Paysandu aí? E a torcida do Clube do Remo? Qual é a maior torcida em Barca Arena? Bora ver agora a maior torcida em Barca Arena. Cadê a torcida do Paysandu? E a torcida do Remo? E a torcida... Só mano, marcando presença. Foi na guarda no pop. Ele trouxe uma cubitiva, né? Do nome do gelo. Aí, Braz, pra cima, Braz. Vem aí, minhas gatas. Bora, Lena! Bora, babá, bora! Meu amigo Negão dos Cabetinhas, por aí, só na manhã, Negão! Alessandra, ela também é aqui! E a Ruivinha, Agostinho Guerreiro, um abraço! Richard Matheus, Juninho, Jonathan Ian, equipe Rex aqui do Tuxau, abraço! Amigo Aguiar, abraço na mão de Aguiar, abraço pra você, Marinho! Família Nike, um abraço! Alô, Mutante! Roberto, bora, Roberto, bora! Amigo Ney da Nike, fala Ney! Música. tchau. Dali DJ Anderson. Bota na pressão, Anderson Considerado. Para a hora de tocar marcante pra galera. DJ Anderson Considerado. E agora? Eu não vou ficar aqui vendo a gente se perder. Eu não posso admitir que um de nós tem que... E aí, guerreiro? Você errou, não vou negar. Mais um tempo. Daniel, Fanny, Bruno, Berg, Thais e Silda, Tani, John, Kiko, equipe Tolice da Nara. Sai, se diz sobre que dormir ao castigo, porque sei que foi infiel. Eu tô pedindo desculpa porque não cumpri meu papel. Desesperada, arrependida, pelo amor. Rota o chão! Vida, me dá mais uma chance em minha vida. Não me abandone, amor, ainda. Tô tão envergonhada. Ivanilda e o Bruno, aqui no Guerreiro, aí cara de pau. Não vou deixar de amar. Amigo, benço, abraço, benço! Você é minha luz e minha estrada. Eu vou lutar pra te fazer feliz. Me dá mais uma chance em minha vida. Não me abandone, amor, ainda. Tô tão envergonhada. Meu parceiro Jacunda, o cacique Jacunda, tá na área xoxota. Não vou deixar de amar você por nada. Você é minha... Bora, Cleiton! Eu vou... Meu amigo Renato, Muralina, abençoa na mãe, o Jorge, Jorge! É o Farinha, rapaz, tá na área. Um abraço pra você, carinhoso, viu, Farinha? Você me perdeu e agora chora. Você, você, você. Qual a hora eu aprendi? Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou... Bola, galera da alma, com o curtido do Chawa. Fruto da terra. Amigo de melhor, Dudu, Netinho, João, o Fernando, o Rutiani e o Play, a galera da massa curtindo o Guerreiro. Um abraço pra vocês do Anos, obrigado, hein? Do Chaua. Simplesmente. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse. Pra minha amiga Bia, o Babal, pra galera de Abaité. Fernando Castro, DJ Sandrinho Mix, hello baby, baby dar estilos, meu irmão. Assim, bora ruim, bora ruim, não. Bora nena pra cima, maninho. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Não pensei que vou ficar sozinha, triste e solitária. Nessa balada. Meu amigo Caio, Fernando, Gilberto, toda a família dos Cajabais, aqui do Chaua. Um abraço pra vocês, com alegria. Eu vou junto com o JC e o som que é um show. Nessa balada. Galera da Uma Combra ali também, sou na mão. Com o campeão eu vou me apaixonar. Com essa equipe, curtindo o som. Eu vou junto com o JC e o som que é um show. Especíssimos lá de Abaitetuba, meu irmão. Fiz tudo por você. Essa galera é demais também, viu? Perdi. O Rangel para aí da Nike. Fala baixo, Rangel. Oh, não. Quando acordei, você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Só vale se todo mundo cantar pra mim. Sonhar de novo. Pra sair no CD, vai. Dessa vez você não vai escapar. Vai, bacana. E o quê? Joga! o nosso amor. E o quê? Quem tá solteiro joga o bracinho pra... Jogar os corações apaixonados. Tchau! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer. Amigo doutor, família explosão, Braguinho, Solamara, Inês! Alô! Salve a nós no coqueiro, viu, DJ Ney? De tudo. Com você é nós, viu, Lu? Você é nós. Se que esquece. Quem sabe canta pra mim, vai! Sinto. Matar a saudade. Tá bonito, meu irmão. Toda noite sozinha, meu quarto sem você é o meu. Olha meus potentes! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer. Lamena, Rui Pires, toda a família aí, velha guarda do considerado. Sabe teu nome, viu, meu irmão? Perdoe, amor. Te segura dia 16 no Tietê, em Abaetetuba. Olha minha tropa! Nossa história é linda. Essa é mais uma matéria. Amigo Johnny, Damião, Daniel, Diomes, os amigos da curtição detonando! Adri Alves, Murilo Brandão, Alexandre Brandão, o Matheus Botelho, o Aridon, o Derlon Oliveira. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho. Mas quando acordei. Bora, meus pecíssimos. Estava em seus braços. Meu amigo Vaca, só ataque aqui do ladinho. Bora! Meu Deus, por que ela partiu sem raiva? Quem tá apaixonado? Distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Sueli Brasil, as pacotinhas aqui do ladinho. Mauro Coutinho, Lu Pantoja, Luana Pantoja, Caio Gomes, Luan. Toda a galera curtindo o Guerreiro, curtindo o Tuxaua hoje, Bajara Bagué. Bora tocar mais uma que é sucesso. Tuxaua. Fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Bora! O Maurício Nortino só já tá bem, mas... Não existe nada, somente Deus. A gente se ama na cama. Jonah Hedley. Ama. Eu respiro você. Próximo sábado do Chau lá no Coqueiro Parque Clube, meu irmão. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar. De ouro. Tira a roupa do meu corpo. Chapinha é doido. Eu vou pra lua a pé onde treino. Como é que é? Eu sou maluca, maluca. Fala, Sandrinho. Carlos Luiz, a Keila, Robson, Davi. Maluca. Os descolados da matriz de volta. Bora, Fabrício. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. DJ Anderson! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado de a fortuna, hein, mamute? Com você, outro diz esqueça. Fala, Fabinho! Se eu soubesse o que fazer, fogo na Babilônia. Cabeça. Meu amigo Thiaguinho, Super Nag, aí o Alisson do Face, olha aí, ó. Meu coração não é de papel. Os lisos, olhos para Douglas, Lhote, a minha mente, cadê o Lhote? Nunca ao céu, tentando buscar a saída, pra tirar você quem tá solteiro, joga esse bracinho pra cima, quem tá solteiro aí. Quem nunca traiu na vida, quem é sincero, joga esse bracinho pra cima. E vai jogando o bracinho pra cima, batendo na palma na mão, na palma na mão, na palma na mão, batendo, batendo, batendo. Gordinho! Dali, DJ Anderson! Menino, não olha desse jeito pra mim. Menino, não olha desse jeito. Galera da MTS Design, Matheus Moraes. O cara que faz os flash do Tuxau, muito obrigado pelo carinho. Dona. Amigo Fabrício, fala Fabrício! Bora Lins, bora Lins! Amigo Michel, da equipe Cachaça, só namorando por ali. Fala, Michel. Tuduzinho. O PCC, se falando, Félix. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu tô no Tuxaua. Amigo, o Lucas de Madrid. Fala, Lucas. Um abraço pra você, maninho. Manda 00. Rapaz. Eu não quero ver você partir. A vida é você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. É o quebra, é? E assim você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo: Angel, seu Cresce, bora! Você bora, Ney! Roberto, os mutantes de Abaité detonando! Foi com batalha solta, me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do... Como é que é? É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender. Bora, meu parceiro Berg! Daniel! David Batista, o maninho do Abaité, Brasil Salamânia. Obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Jamilson, bora Jamilson, pra cima, maninho! Como vou te esquecer? Cantei, cantei, cantei! Tá bonito! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. É de arrepiar essa galera, DDD! Careca, o Bernardo, o Cleido da Super 12 e a galera do Zita Canzão. Vamos todo mundo viver. DJ Anderson considerado. Que se perder. Bola minha sem mancada. O ar que eu respiro é você. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto. Me faz sentir vontade de viver. Ficar pertinho de você. Onde está você que não está aqui? Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir. E o quê? Sem pensar em ti, sou louco por você. Com a equipe Gaspar, canta aí, ó. Vou te amar. Lucas Luan! Tava Fala do Juninho, o Iago, o Nobre, o Michel, o amigo Ian Queiroz, toda a equipe Bando de Comércio. E os nossos PSCs detonando ali, ó. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro das gente conversando sobre tudo e nada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Lembra aí, Laifinho? Lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Toda a família dos Birutas detona aí, meu irmão. Lembro da gente andando de mãos dadas. Bora, Cleitinho. Lembro que eu sempre te deixava na porta. Meu amigo Adriano do Salão dos Gêmeos. Oi, Adriano! Lembro é nóis, Judy. Do casamento. Eu lembro das brigas bobas. Sentimento, eu lembro e choro. Eu lembro e choro. Como é que é? A beautiful boy. No tell me goodbye. A beautiful boy. Não me diga adeus. Mano, ele o Vaca. Alô, Taca! Bora pra cima, meu irmão. Rodrigo, boa, semana ali. Aí, Larissa! Bora, família Nike! Os vigaristas Lucas, Rafael, Juruti, Titã, Riando, Chapeca, equipe GP, Léo, alô, Joelson! Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí, baixa a bola, aprende a amar. Meu parceiro Tiaguinho e as coleguinhas, minha irmã! Me achando só porque me... DJ Tiaguinho, é nóis, DJ! Da boca pra fora, falou que me ama, eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras, eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui, amanhã você vai ver aqui. Eu te uso. Os garotinhos estão presentes, galera do Arapari por ali. Meu amigo Marcosinho, Duduzinho, lá no Pinheirense, um abraço pra você, os garotinhos. Não, eu te usei, te iludi.